daria tudo pra não ver você chumbada, pra não ver você baleada, pra não ver você arriada, a mulher abandonada. Mas não posso fazer nada, eu sou um compositor popular. Eu daria tudo pra não ver você calada, pra não ver você zangada, pra não ver você chateada, cara de desesperada. Mas não posso fazer nada, não sou Deus nem sou Senhor. Eu daria tudo pra não ver você chumbada, pra não ver você baleada, pra não ver você arriada, a mulher abandonada. Mas não posso fazer nada, eu sou um compositor popular. Nascer o filho do ovo, vai ser galo de terreiro ou frango assado no almoço. Nasceu, oi, nasceu o filho mais moço, quando o frango fica fraco, retorna a gema do ovo. Tanto faz eu ser poeta ou pirado, tanto faz ser inocente ou culpado. Tudo isso é tão normal, a porta sempre deu do outro lado. Todo filme tem mocinho e bandido, tanto faz receber prêmio ou castigo. É um vasto capinzal que alimenta todos os famintos. Faz nascer, faz crescer, faz brotar a semente pra desaparecer. Faz nascer, faz crescer, faz brotar a semente pra desaparecer. Tanto faz eu ser poeta ou pirado, tanto faz ser inocente ou culpado. Tudo isso é tão normal, a porta sempre deu do outro lado. Todo filme tem mocinho e bandido, tanto faz receber prêmio ou castigo. É um vasto capinzal que alimenta todos os famintos. Faz nascer, faz crescer, faz brotar a semente pra desaparecer. Faz nascer, oi, faz nascer, faz crescer, oi, faz crescer, faz brotar a semente pra desaparecer. Pai teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso. Sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já tudo está perdido neste céu. Dizinco, eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo quero muito, sigo pra diante. Descobri que a velha harta já furou. Quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo. Bora cumbora, cumbora, cumbora, cumbora, cumbira, cumbora, é grafira, cumbora, é cumbora, bora cumbora, cumbora, cumbora, cumbora, cumbora. Eu que sou filho de um sampaio teimoso, desculpe maravilhado, que sou mentiroso, sou feio, desidratado, infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido, que já tudo está perdido neste céu de zinco. Eu que só tenho essa cabeça grande, penso pouco, falo muito e sigo pra diante. Eu descobri que a velha harta já furou. Quem não desembarcou dançou na transação dormindo. E como eu fui o tal velho bandido, eu vou ficar matando rato pra comer, dançando rock pra viver, fazendo samba pra vender, sorrindo. Bora com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, com bora, e quem tira onda contigo vai pro cemitério. Quebrou a vitraz da televisão a cor. As feras do seriado tinham fome de calor. Entraram fogão adentro, comeram meu cobertor. O teto da minha casa criou asa e decolou. O resto da minha casa ventou e o vento levou. Wait, wait. tratado como um lobo, enganado feito um bobo, devorado pelos lobos, derrotado sim. Fui posto de lado em tudo, marginal enfim. O pior dos temporais, adubo jardim. Como um rato de bueiro, como um gato de calçada, velho mendigo da rua, cão de botequim. Disse adeus e fui embora, nada é mais ruim. O pior dos temporais, adubo jardim. E eu, boêmio cantor da lua, doido que não se situa, fui procurar viver além de mim. Simples cantor solitário, entre malandros e otários, vivo que sou, ninguém vive por mim. Tudo tem seu preço exato, ninguém vai pagar barato. Tudo tem seu peso certo, tudo tem seu fim. Escapei da armadilha, agora estou aqui. Pior dos temporais, adubo jardim. Fui pro mato sem cachorro, numa de ou mato ou morro. Enfrentei um osso duro, duro de roer. Escapei dessa quadrilha, agora estou aqui. O pior dos temporais, adubo jardim. E eu, boêmio cantor da lua, se situa, fui procurar viver além de mim. E eu, simples cantor solitário, entre malandros e otários, vivo que sou, ninguém vive por mim. Tudo tem seu preço exato, ninguém vai pagar barato. Tudo tem seu peso certo, tudo tem seu fim. Escapei dessa armadilha, agora estou aqui. O pior dos temporais, adubo jardim. Fui pro mato sem cachorro, numa de ou mato ou morro. Enfrentei um osso duro, duro de roer. Escapei dessa quadrilha, agora estou aqui. O pior dos temporais, adubo jardim. E eu, boêmio cantor da lua, doido que não se situa, fui procurar viver além de mim. E eu, simples cantor solitário, entre malandros e otários, vivo que sou, ninguém vive por mim. E eu, boêmio cantor da lua. Quando você me pergunta se eu tenho certeza, se eu fico zangado com sua franqueza, minha natureza me leva a dormir. Quando você se preocupa com minha fraqueza, eu fico parado no mundo, obrigado. Um pobre coitado não faz entender. E aí de novo o soluço te corta a palavra, te deita de bruços na cama. Então me chama meu amor, e assim eu guardo seus dias de chuva dentro de mim. Quando você quer saber se eu tenho mais fé no poder do divino que dos grandes olhos dos nossos meninos, eu vou me deitar. Eu sou quem curte o silêncio, o momento, o segredo, quem geme de frio, quem fica com medo, quem anda abatido sem ter um lugar pra morar. Eu tenho pressa, não minto, mas sinto que estou entre as quatro paredes da vida. E tenho sede, meu amor, e guardo tudo com muito cuidado dentro de mim. Eu tenho pressa, não minto, mas sinto que estou entre as quatro paredes da vida. E tenho sede, meu amor, e guardo tudo com muito cuidado dentro de mim.